Incêndio na Escrivaninha. Podcast sobre a incrível vida de quem escreve, com Ana Rush. Olá, olá, olá! Quarto episódio do Incêndio na Escrivaninha. Quem diria que a gente ia chegar até aqui, hein? Obrigada pela audiência. Bom, tô aqui no estúdio da Sense Rádio Podcast, na Zona Leste de São Paulo, depois de 46 dias de estiagem, choveu! Então nós estamos aqui comemorando a chuva. O assunto de hoje é procrastinação e distopias. Nós escolhemos esse tema porque achei que eram dois assuntos que as pessoas adoram comentar. E para conversar, eu convidei o George Amaral, que ele é especialista nas duas áreas, tanto em procrastinar quanto em distopias. O George, ele é publicitário e mestre em teoria literária e literatura comparada pela USP. Ele é especialista em roteiro audiovisual pela PUC e designer gráfico. Ele é fundador do GONF, Estúdio de Arte, e membro do conselho editorial da revista Fantástica 451. Gloriosa revista Fantástica 451. Ele já publicou 13 livros como ilustrador no Brasil, nos Estados Unidos e na Noruega. Como escritor, você pode ler o George nos contos Momentos Engarrafados, de 2012, da editora Estronho, e Código Fonte, em 2014, pela revista Trasgo, também gloriosa revista Trasgo. Eu fiquei amiga do George porque ele pesquisou a obra do China Mieville. A dissertação dele de mestrado, você pode encontrar em banco de artigo, chama O Novo Estranhamento e Consciência Social em Estação Perdido, de China Mieville. O abraço gosmento de tinta hoje. Hoje eu pensei assim, sabe quando quebra a impressora e você tem que trocar o toner, aí o toner estoura na sua mão? Então esse abraço gosmento de tinta vai para todo mundo que compartilhou nossa casa lá em Paraty, nossa casa fantástica. Então, para Renata, para Glória, para Iô, para Débora, o Bruno e somos nós. E a Aline. A Aline, aliás, cujo óculos nós precisamos devolver. Espero que na hora que o podcast vá ao ar, o óculos dela já esteja com ela. Na homenagem de hoje aos podcasts que eu escuto, eu queria lembrar que no episódio 70 do Vira Casacas, eles conversaram sobre tecnologia e distopia com o Caio Blue Hand. Foi muito massa escutar vocês. Vamos falar sobre procrastinação? Não, mentira, a gente vai procrastinar um pouco, a gente vai falar primeiro sobre distopias. E para começar o primeiro bloco, então, vou pedir pro Max soltar um som. E aí, tudo bem? Eu vou soltar o The Zoo, o Unisaci Laulele, pode ser? Bora! Incêndio na Escrivaninha. Não se ri bem, oxalá. Auringona, Auringona, Sinipie, Sinipie, Oxalase, Oxalase, Tivarpune, Tivarpune, Heräsinhe, Keksunissa, Silolele. Vamos lá falar sobre distopias? Jorge, queria agradecer você ter vindo até aqui conversar conosco. Eu que agradeço o convite, Ana. Oi, gente, tudo bem? Jorge está ouvindo a voz dele pela primeira vez no retorno, gente. É bem esquisito, mas a gente vai se acostumando. É efeito estranhamento que essas literaturas e eventos fantásticos causam. Bom, vamos falar então sobre o... A gente podia falar, conceituar, né? É, eu, de forma ingênua, pesquisei as utopias no doutorado e hoje em dia todo mundo só está falando sobre distopias. Aí eu me perco um pouco, porque não é a mesma coisa. E aí eu queria que você falasse o que é, qual é a diferença, o que é utopia, distopia, anti-utopia. Então, esse tipo de narrativa, né, que pode ser tanto literária quanto filme, série. A gente tem agora um monte de séries saindo aí que são distópicas. A gente pensa nelas como uma meditação de um mundo diferente do nosso, que pode ser no futuro, pode ser também atual, mas em um lugar isolado, uma ilha, um lugar paradisíaco ou não. Pode ser outro planeta, pode ser alguma coisa separada do que é a nossa realidade. Às vezes até no passado, a gente tem algumas ideias que são no passado. Mas a utopia seria essa meditação pensando num lugar melhor, né? Numa sociedade em que as coisas teoricamente deram certo. Tá difícil pensar num lugar melhor, né? É isso que é o problema dos dias de hoje? É que a gente olha essas narrativas e não acredita muito, né? Elas são, às vezes, tão melhores que parece impossível, parece irrealizável. Aí a gente acha bem chato, é isso? É. Os tempos atuais não deixam que a gente fique pensando aí na utopia. Saiu de moda porque a nossa realidade tá bem pouco utópica, né? Aí, usando a utopia como parâmetro, a anti-utopia seria uma espécie de meditação de alguma coisa que tira toda a nossa esperança. Então, um texto anti-utópico é aquele em que qualquer tentativa de melhorar uma sociedade que já é ruim, né? Imaginem uma distopia. Quando ela é anti-utópica, nada dá certo. É muito chato também, né? É ninguém muito chato. Quer. A ninguém gente aguenta. Olha aquilo e pensa, então não adianta nada a gente tentar mudar o mundo que não vai dar em nada. Toda a esperança é em vão. Aí você fica procrastinando no sofá. Aí você desiste e vai procrastinar. E nesse, entre uma e outra, né, entre a utopia e a anti-utopia, fica todo o leque de distopias, que podem ser mais esperançosas ou menos. E elas sempre têm algumas características mais ou menos básicas, assim. Por exemplo, um cidadão ou uma espécie de herói, assim, que vai descobrindo aos poucos que aquela sociedade que é tão ruim, né, ela pode ser mudada, ou ele vai percebendo o que tem de ruim naquela sociedade, vai percebendo que o governo poderia ser diferente, que existe opressão, que poderia ser de outra forma, né? E também as distopias normalmente elas têm um cenário bem, bem detalhado, então existe um mapeamento que o autor faz para elencar o que é econômico, o que é político, social, cultural, como essas coisas se relacionam, né? Bem para poder... A gente, quando assiste ou lê uma distopia, a gente consegue identificar que essas coisas também existem na realidade. Então, a gente consegue ir fazendo meio que uma passagem, assim, daquele mundo que é tão ruim, mas tem tantos elementos que tem a ver com a gente, né? E fazer uma reflexão sobre nós mesmos. É, muito bom. E aí, para pensar de forma mais concreta, vou pensar dois exemplos que tem uma faceta utópica, que aí talvez você pode falar de alguns outros que não tenha ou me complementar. Mas, por exemplo, Na Mão Esquerda da Escuridão, na Ursula Le Guin, a gente tem uma faceta utópica, porque ela imaginou o planeta Inverno. E nesse planeta, Geten, que é o nome que os habitantes do planeta dão para ele, né? Não tem uma divisão de gênero. Então, para, enfim, movimento feminista, isso seria uma faceta utópica. E depois, lendo o livro, a gente vai vendo que é meio furado, assim, que é Ursula Le Guin. Enfim, ela insere alguns elementos que você sim poderia fazer uma divisão de gênero, como se a gente tivesse nascido tão formatado, né, na cabeça que a gente não consegue não ver assim o mundo. Não vou falar detalhes aqui, a gente pode conversar disso em outro episódio. No outro livro dela, que são Os Despossuídos, também tem uma faceta utópica, porque a gente tem um protagonista, o Shevek, que ele nasceu no mundo que para nós seria utópico, né? Então era um mundo anarcofeminista. Essa palavrona para dizer que era um mundo, enfim, que tinha, as pessoas tinham uma agenda bastante própria e que também não tinha segmentação de gênero para os trabalhos e tal, né? Mas o Shevek era bem feliz neste mundo. Então são dois livros que têm facetas utópicas, não são exatamente utopias, mas enfim, apresentam uma ideia utópica. Para o Shevek, aquele mundo lá que a gente achava incrível era muito ruim, tanto que ele sai do mundo em busca de uma outra coisa, né? Ele não podia fazer várias coisas, e esse livro ele é muito legal, porque quando você acha que vai ser utópico, é distópico. Quando você acha que vai ser distópico, é utópico. Então ele faz a roda utópica girar. Então eu queria que você comentasse alguns outros títulos, coisas que você lembrou. O Mão Esquerda da Escuridão é um exemplo legal, porque uma das características desse tipo de literatura é ter uns passeios, né? Uns tours pelos mundos. Pro leitor e conhecendo, né? E no Mão Esquerda ele faz um tour muito longo. Ele vai passeando por vários lugares do planeta, conhecendo como que funciona cada país, região daquele lugar, descobrindo como que eles sobrevivem no frio, no calor. Então é uma característica bem legal. E falando de distopias, a gente pode citar alguns exemplos clássicos. Por exemplo, A Máquina Para, do Foster, que é um dos primeiros do começo do século XX. Tem o Nós, do Zamiatin, também bastante clássico. O Admirável Mundo Novo, do Huxley. E o 1984, do Orwell, que para mim ele quase é uma anti-utopia, assim, porque ele é muito pouco feliz, né? Ele quase tudo dá errado, não dando muitos spoilers, apesar que já é um livro antigo. Mas ele tenta mostrar que não tem alternativa, né? Isso é uma faceta anti-utópica. E uma frase da Thatcher. A frase da Thatcher é que ajudou a ir mudando um pouco esse conceito também. Que mais pra frente, os autores começaram a repensar as distopias, transformando elas numa espécie de distopia mais crítica. E essa frase dela ajudou, porque a partir disso, pensando que não tem mais alternativa fora o capitalismo, para o liberalismo, as novas distopias começaram a repensar os projetos políticos mesmo. Não só dizer que a gente tem que ter uma visão mais de esquerda, por exemplo, mas que tipo de esquerda e que tipo de projeto, que tipo de alianças pode se fazer, como receber o que é o contrário, né, as visões políticas diferentes. Esse tipo de pensamento, que é mais para o final do século XX, mais para os anos 90, é que o Tom Moylan chama de distopia crítica. Ele é um grande pesquisador dessa área. E que está traduzido ao português, parte do livro dele, que se chama Distopias, Fragmentos de um Céu Límpido, que foi um esforço que a Edna Cavalcante e o Felipe Benício, lá da Federal de Alagoas, fizeram. Depois eu deixo o link aí para vocês adquirirem um livro, ajudar nas pesquisas brasileiras. Aí dentro dessas distopias, a gente pode citar alguns mais atuais, como a trilogia marciana do Kim Stanley Robinson. Eu coloco que muito, muito do New Weird, que tem o China Miev, o Jeff Vandermeer e outros autores, eles usam muitos elementos desse tipo de literatura. Apesar de serem mundos muito diferentes do que o nosso, muito estranhos e tal, eles têm essa pegada mais crítica de repensar formas políticas. Fiquei pensando, vindo pra cá em Aniquilação, que eu gosto muito, que é do Jeff Vandermeer, que Aniquilação é uma distopia para os seres humanos, mas para o planeta não. O planeta vai ficar muito bem sem os seres humanos. Então, até uma frase que o Fábio Fernandes fala bastante, é assim, é distopia e utopia para quem, né? Para Elon Musk, o momento atual deve ser uma utopia, por exemplo. Eu acho que pro Elon, quanto mais carros ele jogar no espaço, mais utópico é. E quando eles começarem a despencar na gente, vai ficar bem, bem distópico. É, porque aí ele pode fazer uma outra máquina que recolhe os carros. Outro livro legal de citar é o Quinta Estação, da Jamie Sim, que também é uma fantasia e um mundo muito diferente do que o mundo real, mas ao mesmo tempo bem distópico. Ela reflete sobre várias questões políticas, sociais, de gênero, até de como lidar com a natureza. Então é esse tipo de livro mais meio cabeção, assim, no sentido de pensar a realidade, são boas distopias críticas. É, na Quinta Estação, se você ainda não leu, ele é um livro bem legal de um planeta que tá sempre com efeito sísmico, e aí, tipo, é verão, primavera, verão, outono, apocalipse. Então, sempre tem um apocalipse, assim, a cada estação. Então, é um mundo que ele tá toda vez, enfim, se entrando em colapso. E as pessoas que moram nesse mundo têm que lidar com a eterna edge da catástrofe. E qualquer semelhança é mera coincidência, né? Com as coisas que a gente pode ver hoje. É, o nosso mundo vai caminhando para a distopia. E aí, pensando um pouco nisso, até porque eu estudei o conto da Aya, né? Que é da Margaret Atwood, que é um mundo em que é bastante distópico para as mulheres, né? E depois que a gente acaba de ler o livro, assim, né? Porque a protagonista, ela é uma pessoa bem, enfim, ela é bem passiva perante a situação, né? Na série eles fizeram uma pessoa mais ativa, porque senão a gente não ia assistir a série. Mas ela não tem lá hidratante, ela não tem, sei lá, revistas. E aí você fecha o livro e você fala, nossa, que bom o meu mundo. Eu posso ler a revista Cláudia, eu posso passar o creme Nivea, que maravilha. Então será que esses livros também não têm efeito paralisante? Que a catástrofe é tanta que quando você para de ler, você fala, ah, nem é tão ruim assim o mundo que eu vivo. Como é que funciona esse efeito tranquilizante, assim? É quase uma droga que dão pra gente, assim, pra gente achar que tudo bem aqui fora. É, eu vejo como uma espécie de perigo, assim, pro leitor mais desavisado, que vai encarar isso aí como uma espécie de distopia, mas na verdade é quase uma utopia do liberalismo ou de alguma convenção política mais conservadora, né? De pensar que tentar mostrar para as pessoas que o mundo poderia ser pior, então ok, né? Fique feliz com o que está à sua volta. Mas acontece, e esse tipo de narrativa corre esse risco, né? De que cada um que lê vai ter uma interpretação baseada nos seus próprios ideais. E também a gente tem que levar em conta o que o autor pensava, né? Tem autores de distopia, tanto de esquerda quanto de direita, de centro, alguns pensando que o mundo está caminhando para algo melhor ou pior. Então é bom dar uma pesquisadinha também quando você for ler, né, ou assistir alguma coisa, pensar um pouquinho, verificar o que é que esse autor quis dizer, né? Quais são os outros livros que ele escreveu, movimentos que ele participa, convenções políticas, né? É o papel da crítica. E a crítica é gostosa, assim, né? Da gente conversar com pessoas que a gente confia e bater um papo e falar, nossa, o que você achou desse livro? O que você acha? Qual a sua opinião a respeito de, né? Sim. Sem a lacração necessária. Nossa, faz tanto tempo que eu acho que não converso assim com as pessoas. Só no bar. Não, tô brincando, nem no bar. No bar a gente só fala besteira. No bar a gente procrastina. A gente procrastina. Não, eu queria falar uma outra coisa que tem a ver com esse tema, mas que ela é de outra natureza. A Isabel Loureiro, ela pesquisa a Rosa Luxemburgo e tal, né? Ela sempre gosta de falar do papel didático da catástrofe, né? Então parece que os seres humanos só vão aprender, sei lá, por exemplo, igual a água aqui em São Paulo. A gente só aprende a dar valor para a água depois que a gente passa por estiagens muito longas e, enfim, tem processos assim muito graves de falta d'água. Aí a gente vê que, uau, temos que fazer alguma coisa pela água, a cantareira e papapá. Ou então, enfim, tem que acabar um rio em Minas Gerais, né? E até, aliás, essa história não está resolvida até agora, né? E assim, ou seja, você tem que matar toda uma biodiversidade absurda para você falar, nossa, agora que é a hora da gente se mover. E a Isabel Loureiro, ela fala um pouco dessa questão da catástrofe, né? Porque se a gente até pensar de forma ecológica, os recursos naturais, eles são, enfim, eles acabam, né? E a gente não quer que eles acabem. E o capitalismo tem isso de produzir mercadorias sem racionalidade, né? A fábrica é racional, mas o tamanho das coisas que é produzido, né? A quantidade de coisa é completamente sem sentido, né? A gente produz apoio para celular, descascador de brócolis. A gente produz um monte de coisa que às vezes não precisava, né? E Enfim, tô aqui também de consumidora, tá, gente? Não tô aqui, tô aqui assim, sou a mulher do conto da Aya, na distopia aqui, comprando as coisas, comprando os cascadores de brócolis. E, então eu queria falar, queria que você falasse um pouco sobre esse efeito pedagógico que as catástrofes têm, assim. Parece que também esses livros, eles se alimentam um pouco dessa força. É, eu acho que um livro e o filme, a série, ela permite que a gente consiga talvez imaginar como seria o nosso mundo se alguma coisa muito ruim acontecesse, né? Então a gente consegue olhar aquele ambiente que aparentemente tem muitas relações com nós, que nem eu falei no começo, e imaginar, ah, se que nem no Quinta Estação, se acontece um apocalipse, você tem a mochila pronta? É, você tem a mochila, você não vai ser soterrado por descascadores de brócolis e não conseguir sair de casa. Então, esse tipo de acontecimento estranho e ruim faz a gente refletir, né? No Estação Perdida, do Shaina Mieville, tem um monstro feito de lixo. Ele é todo cheio de lixo, coisas velhas, carrinhos de bebê, espécie de televisão antiga, de robôs. E ele vai se construindo, né? Ele vira uma coisa imensa e ele usa uns cabos para transformar as pessoas em zumbis. Então, além de tudo, ele mostra que a gente está adorando essas construções de lixo, de mercadorias inúteis, como zumbis, assim, como pessoas sem mente, né? E aí você para pensar, poxa, será que eu sou um desses, né? Será que eu estou adorando coisas inúteis como um zumbi que não pensa? Não, com certeza, mas quando eu estou procrastinando. Então, eu acho que o efeito pedagógico disso é poder refletir mesmo. Ter o estranho da ficção é aquele estranho que faz a gente pensar, tem algo de familiar aí no meio, né? Tem algo de mim nessa história também e do mundo à nossa volta. Então, o que é que eu tô fazendo? Será que eu não tô fazendo a mesma coisa que os caras lá, né? E aí, acho que, às vezes, quando a gente olha só em volta ou ler alguma coisa que é mais realista, fica uma sensação meio de natural, né? Fica naturalizada aquelas situações. E na ficção científica, na distopia, quebra esse naturalismo, né? Então o que é estranho é mais fácil de você perceber como diferente, né? É, muito bom. E nesse teu caderno aí tem alguma coisa que a gente esqueceu de falar? Senão a gente pode ficar enrolando aqui, a gente fica cantando. A gente já, acho que a gente já pode procrastinar, já falamos tudo. Então eu pedi pro Max tocar mais um som, pode ser? Sim, já que vocês estavam falando do Elon Musk, a Grimes é namorada dele, eu acho que também é uma coisa meio irônica ela ter se tornado namorada dele, então a gente pode ouvi-la. Incêndio na Escrivaninha. Thank you. Procrastinação. Bom, nós enrolamos bastante até agora, então nós vamos abordar o tema prometido. Eu perguntei nos stories lá no Instagram e também no Twitter o que as pessoas fazem para procrastinar. Então, como você procrastina? A Vitória Lima me falou uma que eu adoro, que é bem vintage. Ela falou assim: vou tricotar. Então ela vai lá limpar os posts do computador, ela faz um monte de coisa antes de começar a fazer exatamente o que ela tem para fazer. A Cristina Ventura, ela deu um conselho, que é: fuja do aspirador de pó. Olha, não tem aspirador de pó, mas eu procrastino limpando a casa. E é horrível, porque a casa, ela sempre, sei lá, ela fica sempre limpa, mas aí os prazos não são entregues. Então, não é uma forma muito inteligente de procrastinar. E o pior é que a gente se sente útil. Então, acho que o cérebro também dá esse golpe, assim, de fingir que é útil. Jadilson Rodrigues, no Twitter, disse a maravilhosa: ficar no Twitter. Eu procrastino muito no Twitter também. A Ana Fagundes Martino, ela falou que surfar na Wikipédia ou no Pinterest também são dois poços procrastinantes. E a gente queria fazer uma homenagem para Isa Próspero, gladiadora do audiovisual, que ela falou muito lindo, que é ouvir podcasts sobre escrita. Então, Isa, espero que você esteja procrastinando muito e nos ouvindo agora. Tem uma arte que depois eu mando para... coloco ali nos links do programa, no nosso grupo no Facebook, no nosso grupo no Goodreads, que agora a gente até cheio de grupo, que é o mapa da procrastinação, que a Gemma Correll desenhou, que é muito engraçado, que é um mapa de vários lugares diferentes imaginários que você pode ficar para procrastinar. Bom, George, como é que você procrastina? Bom, eu posso dar um exemplo bem prático. Um romance. Ele é especialista, gente. É especialista em procrastinação também. Olha, eu tô procrastinando um romance por quase 10 anos, então acho que eu tenho quase um doutorado nisso. Eu comecei a escrever esse romance com um amigo meu em 2008, mais ou menos. E uma das primeiras formas de procrastinar foi decidir que eu precisava estudar mais isso. Então fui fazer uma pós em roteiro de cinema, que não era exatamente a mesma coisa. Então eu acabei adaptando a ideia para uma sériezinha e não continuei escrevendo o romance. Depois disso, a gente continuou desenvolvendo o cenário, que é outra ótima maneira de procrastinar. Para quem escreve fantasia, é criar o mundo. A pessoa fica criando o mundo, e ela fica habitando aquele mundo e nada acontece. Você cria o mundo, cria um monte de personagens que nunca vão aparecer, um monte de monstros que nunca vão surgir. Dá nome pra rua, coloca no Google Maps onde acontecem as coisas que você nunca escreveu. E, bom, depois disso eu resolvi estudar mais, fiz uns cursos, e aí nos cursos eu tinha que fazer contos, e aí eu não podia escrever o romance, porque eu tinha que escrever contos. Fiz alguns contos, foi útil. Depois, mais pra frente, continuamos desenvolvendo cenário, escrevemos umas 50 páginas do romance. E aí a gente decidiu que não estava legal, que era melhor começar de novo. E aí procrastinamos 50 páginas. Mais pra frente resolvi fazer um mestrado, então não consegui continuar escrevendo. É difícil, a gente acha que vai fazer um mestrado e aí vai ter todo o tempo do mundo para poder escrever ficção. Não, só que não. E isso foi até um ano e pouco atrás, agora eu acho que eu escrevo. Agora acho que até o fim do ano a gente termina na quinta vez que eu recomecei. Quero ver, hein? Ler Duna e terminar o romance. Ler Duna vai ser uma boa procrastinação, né? Deve ter umas 1000 páginas. É que eu descobri que o Jorge nunca tinha lido Duna e eu achei aquilo um absurdo. E aí agora até o final do ano ele tem que ler. Ele pelo menos já baixou. Tá procrastinando também de ler Duna? Não, pra procrastinar eu comparei umas 3 edições, qual era a tradução e tal. Fiquei comparando Duna. Em vez de começar a ler. É porque tem a procrastinação de leitura também, né? A gente pesquisa qual é o livro, como ele é. Que nem eu falei antes, né? O que o autor fez, quais outros que ele fez. Vai juntando e não lê. Não, eu queria falar uma coisa antes da gente falar sobre como não procrastinar. Porque essa é a promessa do episódio, né? A gente é quase um episódio salvador, né? A gente tá convertendo as pessoas. A gente pode abrir uma igreja da antiprocrastinação. Não, mas que procrastinar também serve pra gente entender o caminho que a gente tem que trilhar, né? Eu acho bonito, assim, quando a própria dificuldade é algo que você tem que enfrentar. Então, às vezes, a coisa, ela é... Você não tá procrastinando, você tá, no fundo, resolvendo mentalmente um problema que talvez naquela época você não tivesse muito preparado, né? Então, antes da gente falar, né, queria falar dos efeitos positivos da procrastinação. Então, nessa tua jornada procrastinadora, né, você acha que você não teve um... Como é que é em 2008 e como é que você vai ficar esse romance agora? Em 18, aí são 10 anos. 10 anos. Gente. Não, mas nesse meio tempo eu comecei a escrever um outro livro. É outra forma de procrastinar. Você tem um livro pra escrever e começa outro. E cria todo o cenário, estuda, cria todos os monstros que você nunca usou pra outro livro, entendeu? Mas assim, eu tava lendo outro dia essas primeiras escritas de 2008 e eram bem ruins. Então eu acho que tem uma tendência a ter dado certo, ter melhorado, pelo menos. Agora, uma coisa útil de procrastinar que eu costumo fazer é cozinhar. Aí eu fico com comida ainda. É, que é o meu caso de limpar a casa, que fica tudo limpo, você fica, nossa, parece assim que até rendeu o dia, né? Sabe? Aí a gente inventa aquelas comidas bem elaboradas, tipo uma torta com massa, aí você fica 3 horas cozinhando. Cozinhando, é. No mapa também tinha um que eu não fico mais... Eu tenho uma amiga minha que ela é muito assim, de ela pesquisar coisas pra comprar que ela nunca vai comprar. Então ela fica pesquisando. É, nem compra. China, né? É, nem compra e nem resolve o que tem que fazer. Aí você pede na China e espera 3 meses pra chegar. 3, sendo bem otimista, né? Espera os meses pra chegar, enquanto isso você procrastina mais. Isso. E deixa eu... Como é que a gente sabe que a gente tá procrastinando, que a gente tá enrolando? E quando a gente tá tendo efetivamente aquele momento que o texto precisa respirar. Claro, né? A gente entende que 10 anos a gente talvez seja uma medida. 10 anos pode até contar spoiler agora. Contar spoiler do livro? Não, mas eu tô recomeçando, então é melhor não contar o que pode ser que não aconteça. Pronto. Mas como é que a gente sabe que, assim, onde é que eu traço a risca no chão, assim, daqui pra cá, tô enrolando, daqui pra cá. Não, eu precisei desse tempo pra pensar mais. Eu acho que quando você tem já na sua cabeça o que é pra você escrever. Se você não tem dúvida do que você vai escrever e não escreve, é procrastinação. Se você ainda tem alguma dúvida, né? Se você não tá com seu roteirinho ali pronto, né? Não sabe ainda se esse protagonista vai para um caminho ou por outro, tá? Aí talvez não. Aí talvez você precise refletir e pensar um pouco nas outras alternativas, ler alguma coisa para te inspirar e tal. Mas eu já cheguei em vários momentos que eu tinha ali até as descriçõezinhas das cenas tal, e simplesmente não comecei. E aí, conforme passa o tempo, você naturalmente vai mudar de ideia, né? Sim. E aí você muda, a personagem também muda com você. E aí você vai... É bom a gente escrever pra se livrar daquilo, porque marca o seu momento também. Era eu naquele momento, né? Sim. Senão vai acompanhar você pro resto da vida. As coisas brega, horríveis, fica, meu, como é que eu fiz isso? Não, eu queria falar um pouco também sobre o mito da inspiração, né? Acho que isso estraga muito as pessoas que escrevem, porque parece assim que a musa tem que andar com você, né? Eu gosto daquela palavra, né? Entusiasmado, você tem um Deus dentro de você. Gente, a gente tem assim, a cadeira, o teclado, a bunda, senta e escreve. E eu fico pensando que esse mito da inspiração, ele é muito feito também para justificar as desigualdades do meio literário, né? Então parece assim que o cara tem um dom. Ele escreve. Não, gente, ele tem ali um editor que favoreceu ele, né? Às vezes a pessoa escreveu 1000 coisas, ninguém nunca leu o que aquela pessoa escreveu. Enfim, porque é mulher, porque é uma pessoa negra, porque é uma pessoa com uma... Enfim, às vezes com algum tipo de menos traquejo social, né? E às vezes outras pessoas que estão todo exatamente ali na caixinha que o mercado editorial quer são mais valorizadas, né? Então eu fico achando que a inspiração, esse mito, assim, como se fosse um dom, a escrita, né? Bem escrever, ele também tem uma matriz ideológica muito forte, né? Então aí eu acho que algumas pessoas que estão em outros lugares da cadeia ecológica e do livro, né? Então eu penso muito nas mulheres, que eu posso falar por elas, né? A gente não pode procrastinar, não, cara. Tem que escrever, inclusive, por todas as mulheres que estiveram antes de nós, que não puderam fazer isso. Ou se puderam fazer, não conseguiram até o final, né? Eu sempre gosto de lembrar a quantidade de poetas, né? Que tomou a própria vida. E aí a gente podia até fazer uma disciplina acadêmica, assim, com milhões de nomes de poetas que se suicidaram, mulheres, porque não encontravam um lugar para escrever, né? E aí isso, para mim, é algo que me deixa, assim, muito furiosa. E é daí que eu tiro minha força para falar, não posso procrastinar. Porque não é por mim, é por todas essas que vieram antes de mim. Então você fique muito... Faça aí cumpra aí seu dever histórico, né? Então, acho que isso me ajuda, por exemplo, a não procrastinar. O que você acha sobre tudo isso? E tem uma outra coisa que quanto mais a gente procrastina, menos a gente treina, né? Quanto mais a gente escrever, melhor vai ficar. Então, às vezes, o cara que nem tem uma grande ideia, mas fica escrevendo, escreve um monte de coisa, ele vai acabar sendo publicado de tanta prática, de tanto material que ele tem, né? Sim. Fica esperando aquela mega ideia surgir do além, assim, e aí passa o tempo, né? É. Outro dia, há dois anos, me fizeram uma entrevista sobre práticas de escrita, né? Hábitos de escrita. E aí a pergunta era: como é que você tem um apego ao meu texto, né? Eu falei, não, porque se você escreve sempre, você não vai ter apego, você joga fora. Então, às vezes, o apego excessivo é você ter preguiça de revisar, ter preguiça de jogar personagem fora, de jogar cena fora, isso tem muito a ver também com a falta de horas na cadeira digitando, né? Isso é, como eu sou ilustrador também, isso é bem, bem claro na ilustração, porque a gente tem o papel, né, com o nosso desenho ali. E você pode ser muito apegado e guardar cada rabisco que você faz em cada guardanapo do mundo, né? Ou não. Ou você gosta do processo. Eu acho que a gente tem que gostar do processo de escrever, né? Não ficar sempre pensando tanto no que a gente vai chegar, né? Claro que você tem que ter um planejamento e tudo, né? O que é isso que eu tô escrevendo vai gerar? Mas não se apegar tanto àquela lauda final, né? A gente pode mudar, pode apagar, pode fazer outra e melhorar sempre. Sim. O que eu gosto de falar muito para evitar procrastinar é sentar a bunda na cadeira alguns dias por semana. Como diz a Margaret Atwood, se você ficar com o braço direito no ar uns 3 minutos, você vai ter uma ideia. Então, acho que é um pouco passar por hábito, passar por insistência, né? E acreditar menos nessas coisas das inspirações que vêm. De acreditar nas grandes dificuldades e entender muito bem pra que eu tô fazendo aquilo. Porque se eu não gosto tanto de escrever, ai, tudo bem, né, gente? Aí é melhor fazer outra coisa mesmo. Tem tanta coisa boa pra fazer. Melhor limpar a casa, né? Com um som bem alto, assim, varrendo e cantando. Ai, ai. Bom, então, queria agradecer o Jorge pela participação aqui no 4º episódio de Incêndio na Escrivaninha. Obrigado, Ana. Obrigado, gente. No fecho, eu queria convidar vocês a participar do nosso grupo do Facebook, que eu coloco outras coisas que eu não consegui colocar aqui, até porque a gente só cabe voz aqui. Também nós temos um grupo no Goodreads, que é experimental, nem sei se dá certo, mas é que eu achei que tinha tudo a ver, né? Literatura é uma rede social que privilegia livros, então eu achei legal fazer um grupinho no Goodreads. E pra fechar o episódio, eu sempre gosto de trazer um texto poético e tal. Estou fazendo o merchan do meu livro mesmo, que é o Do Amor, o dia em que Rambo decidiu vender armas, da editora Quelônio, que foi publicado em 2018. O texto original foi escrito há 10 anos atrás, não foi uma procrastinação. No próprio livro eu explico porque ele ficou tanto tempo sem publicar. Ele tá pronto, não mexi. Eu vou ler o final, que, né, que como se trata de um texto poético, ele é um ensaio a respeito do amor. Como ele é um texto poético, ensaio, tudo bem ler o final. Talvez vocês fiquem com vontade de ler o começo. Com um único ato, o amor me decepa. Fito as raízes dos cabelos cheios de máscara de tinta vencida pelo chão de terra. Das minhas entranhas, sacode-se o embrião, que aos poucos ganha luminosidade de supernova, e funde-se a terra em forma de um cavalo, logo após asas, e percebo que meu amor e eu somos os mesmos, decepo igualmente, e de seu corpo de lua aflora-se a mesma matéria, cavalo alado e com uma flor de narciso amarela que se abre na poça de lama fecunda, somos ambos pétalas florescidas do mesmo muro e do improvável. E mesmo que cheguem as sirenes de Deus e nos reduzam aos subterrâneos e nos condenem sem um único raio de luz a respirar, o amor faz com que permaneçamos ali, matéria, rochedos ante a história, transmutados em areia fina, resquícios de brilho em mica, legiões da infinita insignificância, da revolta contida na escritura, que ofusca por um segundo a passante despreocupada com seus demônios citadinos, e em sua persistência de fundo de pedra, funde irmãos e semelhantes, de modo que restem singularidades. E, leitor, esfregue os olhos com força. Ninguém é de expulgar toda a areia desse mundo. Você ouviu Incêndio na Escrivaninha com Ana Rush. Locução de Max Tab pela Sens Rádio Podcast.